sei bem o que é ser ignorado, muitas vezes julgado, sem a chance de ser escutado. Não é que o mundo seja mal, são as pessoas que o habitam que jogam um jogo desigual. É triste ver meu povo se destruindo, muitos estão chorando enquanto alguns estão sorrindo. Amar seus inimigos, perdoar enquanto é tempo, pôr pra fora o que foi ruim de sentimento. Nação contra nação, vidas destruídas, é a fome rondando famílias. O sofrimento aumenta cada dia, abra seus olhos, irmão, aceite a Jesus e verá a transformação. Ele não se alegre, vê seu povo sofrer. O inimigo é astuto, faz um jogo sujo, te ilude com dinheiro, mulheres, mansão. Olhe a sua volta, quanto sofrimento, você na ostentação, de peão com os parceiros, se esquecendo de Jesus que está contigo o tempo inteiro. Ei, guerreiro, ainda dá tempo de mudar, pare pra pensar. Tudo que ele sofreu foi pra nos salvar, das chicotadas a coroa de espinho, dos pregos nas mãos, foi pra você viver sorrindo. Foi pra você viver sorrindo. O sangue que escorreu na cruz nos devolveu a salvação. Foi pela graça de Jesus que recebemos o perdão. O sangue que escorreu na cruz nos devolveu a salvação. Foi pela graça de Jesus que recebemos o perdão. O sangue que escorreu na cruz nos devolveu a salvação. Foi pela graça de Jesus que recebemos o perdão. O sangue que foi derramado não foi em vão, foi pra nos salvar, nos conceder o perdão. A todo tempo é um que vai, sem ao menos conhecer o Pai. Iludido com crime, com droga, com as porcarias do mundão. Aos 30 de idade eu já perdi vários irmãos, muitos deles eu vi crescer, se envolver e morrer, sem saber o porquê. Temos livre-arbítrio pra escolher nossos caminhos, entre rosas e espinhos, você nunca estará sozinho. A escolha somos nós que fazemos, ser felizes ou viver sofrendo. Viver sofrendo. O sangue que escorreu na cruz nos devolveu a salvação. Foi pela graça de Jesus que recebemos o perdão. O sangue que escorreu na cruz nos devolveu a salvação. Foi pela graça de Jesus que recebemos o pois perdão. Pois é, ele apanhou, ele sofreu, foi espancado, mas perdoou aquele ladrão bem do seu lado. Não reclamou nenhum momento de sofrimento, lavou os pés dos seus discípulos, foi um exemplo. Sentou na roda não do sã, mas dos pecador. A água pôs em vinho, ele transformou. Transforma a vida, regenera a vida de ladrão. 5 pães e 2 peixes, alimentou uma multidão. Por onde ele passou, muitas coisas ele fez, até hoje ele faz. Na vida de vocês muitos não vê, porque prefere murmurar. Os pregos na mão de Jesus foi pra nos salvar. Eu li que o sangue que escorreu manchando uma cruz, dores pra libertar o mundo, obrigado Jesus. Foi no Calvário que você venceu a morte, ao meu lado sempre foi você, nunca foi só. Ele estava caminhando sozinho nesse deserto, mas não, eu tinha luz, com seu sangue eu estava coberto. Olha meu pai, só tenho que te agradecer por olhar por mim, não me deixar perecer. Você me fez forte diante da minha fraqueza e me mostrou o caminho diante da minha cegueira. Tamanho amor me devolveu a salvação. Pela graça, pelo sangue encontrarei o perdão. E a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, e perdoando-nos todos os delitos, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando na cruz. Porque perante Deus, nenhum homem será justificado pelas suas obras, porque pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de obras, para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus.